os vagabundos. MC Sensei. Bota volume do som. MC Pastor. Mas que tá. Nós somos vagabundo curtir. Se vem das ruas é pras ruas, eu vim sem maquiagem. Eu sou sem pilantragem, pra toda malandragem. Nós somos vagabundo curtir, escuta aí. Adere esse bagulho, neguinho. Se liga aí, é se colocar nos carros ou pra tocar nas casas. Efeito Red Bull quando cê ouve cria asas. Abraça a ideia e passa pros fulano. Contigo a malandragem, contigo as mina com os mano. Tava faltando esse bagulho pra você poder entender. Quando você escuta esse som, lembra do nome da rua, das malocas, do centro, dos becos loucos. Neguinho chapou o coco, feito louco, feito louco. Bota volume no som, bota volume no som, bota volume no som, que a galera quer dançar. Bota volume no som, bota volume no som, bota volume no som, que a galera quer dançar. Bota volume no som, bota volume no som, bota volume no som, que a galera quer dançar. Bota volume no som, bota volume no som, bota volume no som, que a galera quer dançar. Então, bota volume no som, que a galera quer dançar. Esse batidão é bom e o bicho vai pegar. Equaliza bem o meu microfone, minha arma mais eficaz que a do Al Capone. Que fariam dançar até Don Corleone. Não deixaria dormir no banco da praça Bruno e Marrone. A bela adormecida acorda do contra concorda. O suicida esquece de dar o nó na corda. Quando toca esse som, o cérebro muda de ideia. Até quem tá no palco pira e vai pra plateia. A festa pega fogo, pois o swing é bom. Até vizinho chato grita, bota volume no som. Mas que dá, aqui é favela, quero ver quem tá. Nós que tá, e que se foda, nós que tá. Nós é favela, quero ver quem tá. Nós que tá, e que se foda, nós que tá. Aqui é favela, quero ver quem tá. Nós que tá, e que se foda, nós que tá. Aqui é favela, quero ver quem tá. Nós que tá. Diferente, bateu chapu de repente. Tamo invadindo sua mente, vai vendo como se sente. Quiser pouquinho, não entende. Que pra entender tem que fechar com a gente. Segue o plano. Sente quando a caixa bate na brisa sonora. Invadindo tudo é outra vibe. Grave, quando bate o tambor grave. Sente o grave, explode na cara dos covardes. Vai se esconder na sua casa. Tira as crianças da sala. Se ouviu, não foi nada. Sente a batida extraordinária. É nosso rap que invadiu a praça. Isso não foi nada.